cabra dentro do meu próprio universo. Sou um astronauta dentro do meu próprio universo. Um aventureiro dentro do meu próprio lar. Silêncio sem endereço, reconheço. Estragando, que o tempo passa e eu envelheço. Chega da hora de tomar uma atitude extrema. Esse é o lema de um maloqueiro do lado leste, determinado a seguir em busca de novos horizontes. Vamos que vamos comigo, pode pá que eu vou avante, sem saber o que me espera. Fechado com o anjo do bem, batendo de frente com a besta fera. Pode pá, em uma busca desesperada, parceiro, preciso me completar, meu parça. Nesse momento tenho mil motivos pra me drogar. Talvez o efeito das drogas alivie o ar por alguns instantes. Sou um astronauta dentro do meu próprio universo. Lá do leste, HC, preta, pique, CH, que chega. Lá do leste, HC, preta, pique, CH, ho, ho, ho, ho. Lá do leste, HC, preta, pique, CH, que chega. Sou um astronauta dentro do meu próprio universo. Sei que as drogas aliviará o ar por alguns instantes, fazendo se sentir realizado. Menos arrogante, mas não bastante. Logo tudo terminará, na fissura o vaso tomará conta da minha vida, enquanto as almas que chora, enquanto se deslaçará na mais profunda abstinência da solidão. As drogas dão, não, as drogas já não dão mais aquela brisa maravilhosa. Já não é o que liga, tá tudo escuro. Pisa sem muro, é o submundo. Onde poucos conseguem contar a luz que há no fim do túnel. Pode parar. Quem com determinação, qualquer um pode encontrar. Existe a saída pra quem quer parar com o consumo e dar o rumo pra sua vida. Pela fome não podemos deixar as drogas não destruir meu pai. Sinceramente, já me iludi. Parei, parei também. Escolhi que família, família, que família é no meu bem. Sou um astronauta dentro do meu próprio universo. Lá do leste, HC, preta, pique, CH, que chega. Lá do leste, HC, preta, pique, CH, ho, ho, ho, ho. Lá do leste, HC, preta, pique, CH, que chega. Sou um astronauta dentro do meu próprio universo.